território ilusório que só existe nos meus sonhos, mas eu nunca chego lá. Onde a paz do coração se confunde com a canção, como uma bênção, uma oração, eu tenho em minha voz algo a dar pra você. É um décimo daquilo que eu devo a ti, meu amor. Lhe devo as notas da minha solidão, mas não acorde o mar e as sereias titã. No céu aberto do meu perdão voa essa melodia. A harmonia é ser feliz. Ao chegar o anoitecer eu vou ficar aqui, nesse mundo de alegria que eu nunca vi. Nesse mundo de alegria que eu nunca...